3153, Alinda, colono 0, vento no 0, 0 grau, 08, nós. Alinda, costa, 3153. No 53, já colou os 21, não chame o controle no 208, bom voo. 208, graças, boa tia. A gente prossegue pelo corredor forte, forme visual com aeródromo. Intenção de pouso, pista 907. Salvador, muito bom dia, tá 3153, pessoal da Dael com referência. 3153, contato radar, sul com nível 380. Oi, Leda. Está presente, Leda, da 3153. Atlanta 980, gate 11, 32 seconds, sir. Good, push and start, come direct to taxi, American 980. Call you back when ready for taxi, push and start approved, American 980. Controle Salvador, o Papa Romeo Mike, é Covito, visual com aeródromo. Mike, é Covito, chame agora a tua, 11895, bom pouso, Mike, é Covito. 11895, muito obrigado, bom dia. Salvador, passarei 9895, com a favor, participa autorização ao 2 Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu Mike, Eco Vitor. Bom dia, Mike, Eco Vitor, prossiga. Ele está batendo meu pé via litoral, corredor Axé, para pouso na 17, instruções. Tente, Mike, Eco Vitor, prossiga via perna do vento 10, reporte para girar base no 7. Ok, vai curvar à direita então, mantendo o vento da 1-0, vai formar para girar a base no 7. Após, direto Vitória da Conquista, decola da 1-0 com curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo e após direto Elefa. Aciona 5540, controle 120, decimal 8. Autorizado 1-0, Vitória da Conquista. Cola da 10, pela esquerda na rua, direto lá para a cola do boot, cola do Vitória da Conquista. 4-3-4-0-8, é bom, eu vou passar aqui, vamos ver. Perto, passarei, deixa eu me ver no pushback. Oi, Salvador, Mike, Eco Papá. Mike, Eco Papá, prossiga para a torre. American 980, sir, we're ready to taxi. Zero, approve taxi by Apron 1, after taxi India and Alpha. On the taxi Alpha, call 118.95, Altimeter 10199. Have a good flight and good day. India Alpha, when we get Alpha, we'll contact Tower 1895, 1019 for golf information, and we'll have a great day, you too. We'll see you here next weekend, sir. Mike Eco Vitor, prossiga. Okay, bye-bye. O papá se recebe a torre, informa que só estou recebendo o senhor e respondendo também, ok? Confirme, cheque equipamento, faça nova chamada. Mike Eco Vitor tem livre pouso no 7, vento 110 graus, 15 mais. Mike Eco Vitor, sente livre pouso 17, grato, chama a conta final. Eco Babá, 2 de Salvador. Ike Eco Babá, autorizado, reporte no término. Oi, Salvador, o Papa Romeo Mike Eco Vito, final no 7. Gente, Mike Eco Vito, livre pouso no 7. Vento no 1, 0 graus ou no 3 nós. 7, perfeito. Vitor, Solo 33, táxi à direita, parte 4. No 09. Bom dia, America 980, clear to line up and take off runway 10, wind 110 degrees, 12 knots. Clear to line up and take off on runway 10, America 980. Gecko Papá. Pois não, não aguento mais. Gecko Papá, ciente, bom dia. Airborne at 35, call 120 small 80. Have a nice flight. Good day, American 980. Departure American 980 is out of 2000, climbing flight level 410. America 980, climb and maintain level 410, Puka departure. Climb to level 410, Puka departure, requesting flight level 350 for a final. 350, stand by. Roger. American 980, clear, level 350. Climb now to flight level 350, American 980. passarei do 98111 para acionamento compatível. Tá livre, eu passarei do chame-táxi. Camarão, passarei do 98111. American 980, come receive center frequency 126.85. 126.85, American 980, bunker. Salvador, bom dia, azul, 423, informação rosa. Do 4213, chamou o café? Afirmativo, 4213, informação rosa, 670, Recife. Centro azul 4213, Recife, nível 370, está autorizado, via Peru Esque 58, na colada 10, curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5546, controle 120.8. Autorizado Recife, nível 370, via Aprendiz 58, decola da 10, curva esquerda, Puca, transição Caju. 5546, nos responde, controle 120.8, azul 4213. Então, Uno, chame pronto, pushback, azul 4213. Vai chamar com a defesa. Passarei do 981, está com 26 a bordo, autonomia para 6 horas, alternando Salvador. Pátio principal, Índia e Alfa, onde espera a torre 118.95, altímetro no 09. Tomou ruim, bom dia, passarei do 981. 981, pátio principal, Índia Alfa, tá o ponto, espera 18.95 lá. O passarei do 981. Tem o perfil 922. 2663, desça para 4000, chegada bom, se ajuste no 09. 4000 no 09, você consegue autorizar, pelo? Mantenha o perfil. Mantenha o perfil, 3600. Usado o Xené 6225. 6225, torre 1, 9895. Comprimento 18,6? 11895. 1895, obrigado.